Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot. Começando mais um podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos. E no episódio de hoje, segunda parte aqui dos meus discos favoritos do ano de 2022. Pois é, você provavelmente deve estar ouvindo isso aí já em 2023. Então, só para te situar, esse aqui é um episódio sobre os discos de 2022. Ainda estou de férias, provavelmente, se você estiver ouvindo isso daí em 2023, eu já vou estar de férias, né? Vou tirar uma folga em janeiro e vou voltar com os programas inéditos da quinta temporada em fevereiro. Mas, até lá, temos aqui esse especial de 3 dias aí, onde no primeiro dia, né, já falamos aí sobre os meus discos favoritos de 2022 de rock, de heavy metal. Hoje tem um programa com os discos de pop music, né, e pop e afins, né, pop e outros que não são nem rock, nem heavy metal. E no terceiro dia, vamos falar aí sobre discos do rock, do metal aqui do Brasil, que eu gostei bastante. Então hoje é a segunda parte aí, e vão ser 3 episódios em 3 dias, né. O episódio aí sobre rock saiu na terça, o de pop agora na quarta, e de música nacional aí, de música do Brasil aqui, vai sair na quinta, 3 dias, eu que me vire para entregar tudo isso aqui. Um programa um pouco mais longo, mas que eu quis mencionar aí os meus discos favoritos do ano. E se você veio aqui porque você leu, né, lista dos melhores do ano, é um clickbait, até um pouquinho de clickbait, mas porque a gente precisa disso para sobreviver, né, para poder ter ali engajamento, ter acessos, ter ouvintes. Só para lembrar, são os melhores discos do ano, com base na minha bagagem musical, com base no que eu gosto, do que eu não gosto, do que me pegou, do que não me pegou. Então é mais uma lista dos meus discos favoritos. Se você for comentar aí, ai, faltou esse, faltou aquele, não faltou, porque é a minha lista. Não querendo ser rude, mas você pode ter o seu gosto, a sua bagagem musical, que provavelmente vai te ajudar a ter um gosto diferente do meu, e que vai tornar o gosto de cada um único. Talvez nessa lista aqui tenha algumas coisas que sejam de comuns, de senso comum, né? Pelo menos do que eu vi em outros veículos, né? Em revistas, em sites, em outros podcasts, que também apareceram como os melhores do ano, porque realmente tem alguns discos que são fantásticos, sensacionais e tudo mais. Mas, no geral, é uma lista baseada no que eu gosto, no que eu ouço, do que me agrada, do que não me agrada. Se você tem um pensamento diferente, você pode fazer o quê? Ir lá no Twitter do Já Ouviu Esse Disco, @JáOuviuDisco, ou no Instagram do Já Ouviu Esse Disco, @JáOuviuEsseDisco, e no post com os meus discos favoritos do ano, você comenta lá os seus discos favoritos do ano, tá tudo certo. Essa que é a graça aí da democracia. Eu posso falar, você pode falar também, tá tudo certo, a gente não se mata porque a gente não é idiota, entendeu? Então hoje vamos aqui pra lista de discos pop. Outra coisa que eu preciso lembrar é que eu não vou falar muito de cada disco, né? Fazer um textão aqui, falar um monte de curiosidade, porque muitos aqui eu pretendo trazer no futuro aí aqui pro programa, pra não queimar a pauta, né? Pra não perder aí a oportunidade de falar mais detalhadamente desses discos. Hoje eu vou fazer um resumo, a gente vai ouvir um pouquinho da música de cada disco pra atiçar a sua curiosidade, pra você, depois desse podcast aqui, ir lá ouvir esses discos ou algum dos discos que a música que vai tocar aqui te interessar. Você vai lá, ouve e depois você me diz o que achou lá nas redes sociais. Redes sociais essas que eu conto aí com os compartilhamentos, com os likes, com os comentários de vocês, porque é muito importante para ajudar a gente aí ficar relevante, ficar na boca dos robôs, dos mecanismos de busca do Google e afins aí, para mais pessoas ouvirem, ajuda bastante. Se você gosta mais ainda desse programa e quer me ajudar mais ainda, você pode colaborar financeiramente com Já Ouviu Esse Disco, indo lá no site do Padrim, né, apoio financeiro coletivo, lá em Padrim com M, padrim.com.br, barra já ouviu esse disco, tem link aí na descrição, você pode ajudar mensalmente a partir de R$2. Se você não quiser ter um gasto fixo todo mês, você pode fazer um Pix para mim, a chave também está aí na descrição, para você copiar e colar lá no seu aplicativo, é o meu e-mail, danilodealmeida22@hotmail.com, você faz uma doação aí de quanto você acha que vale esse programa, quanto seu coração mandar, e aí você vai ter um meizinho aqui, um salve garantido aqui, meu, muito obrigado, assim como o Flávio Baldan, lá do Rio de Janeiro, me ajudou aí, o Bruno Henrique também, dando uma grande força aí, e o Valese, lá do Auto Radio Podcast, compareçam lá no Padrinho, no Pix, dê aquela força, se você não puder ajudar com dinheiro, o programa vai continuar sendo gratuito, e você pode me ajudar com compartilhamento, você pode marcar, você pode dar play, taque stream no podcast lá no Spotify para ajudar a gente a subir lá nas categorias, né? Porque no Spotify é uma putaria de podcast, né? Você entra lá, categoria História da Música, tem uns podcasts de piada, tem uns podcasts de humor, nada a ver. Então, para ajudar a gente a melhorar aí as nossas posições no ranking, vai lá, taque stream lá, solta o play, abaixa o volume, taque em 2x e deixa tocando lá para ajudar a gente a ficar melhor posicionado nos ranks aí, é muito importante isso. Se você não puder ajudar com dinheiro, ajuda a gente aí com stream, compartilhamento, curtida, comentário, que é tão importante quanto. Então, hoje nos melhores do ano, lembrando que é os melhores do ano, baseado no meu gosto, no que eu gosto, do que eu não gosto, né? A gente vai aí hoje para os 10, mais algumas surpresas, mais algumas menções honrosas ali. Então, DJ, vai subir essa música maravilhosa aí, que eu gosto bastante, que pode ser que tenha uma galera que não goste tanto, mas eu gosto muito. Sobe a música aí, DJ, e eu já volto pra gente aí começar com essa lista aí desse ano de 2022, que foi muito legal. Já volto. ¿Cómo hacemos? Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Di qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. De hoje, vou aqui escolher meus 10 discos favoritos de 2022 aí da música pop e outros, né? Pop ali tem alguns aqui no meio que vai ser de country pop, vai ter blues com jazz, então não é só a pop music, né? Mas a gente engloba ali em outros estilos que não são de rock. Se você é do rock e caiu aqui de paraquedas, ontem teve um episódio aí onde eu falei só de rock, heavy metal, thrash, death, enfim, hoje aqui é a música pop, é a música dançante, é música do povão. E só queria lembrar que eu não consegui ouvir todos os discos que saíram em 2022. Eu fui ouvindo ali o que eu podia, eu ouvi 125 discos, né, esse ano, e fiz a minha lista baseada nesses 125 discos que eu ouvi, né? Porque sempre vai ter aquele que vai falar: ah, mas você não falou de tal, você não falou de tal. Às vezes eu nem ouvi. Poderia ter ouvido, né? Mas não consegui ouvir. Então eu montei a minha lista em cima desses 125 discos que eu ouvi. Eu queria começar pelas surpresas, né? Os discos que foram surpresa. Você já ouviu aí para abrir esse bloco envolver da nossa queridíssima Anitta. Pois é, eu sei que tem gente que não gosta. Ainda mais se você for ouvinte aqui do podcast já habitual, que talvez é um pouco mais ali com um pezinho no rock, respeito pop e tal, mas não tem como a gente negar o tamanho que a Anitta tá hoje no mundo. E esse disco aqui, eu já tinha gostado de alguns singles que tinha saído antes, né, do álbum completo, a Boys Don't Cry, a Girl From Rio, foi uma das minhas músicas favoritas de 2021. E Envolver foi aquele sucesso todo, acho que foi top 1 global no Spotify, né? Foi um puta de uma conquista pra ela. Depois veio várias outras conquistas. Eu fui ouvir o disco, né? Esperando nada, né? Porque a Anitta, eu nunca tive muito contato. Foi mais recente mesmo com essas músicas, como eu falei, a Girl From Rio, que eu tinha gostado, Boys Don't Cry. E eu gostei. Não gosto falar assim, nossa, eu gostei muito. Que se eu tivesse gostado muito, estaria lá no top 10. Mas me surpreendeu bastante. É um disco, né, que marca a virada de chave na carreira da Anitta, que agora é uma artista aí globalmente conhecida, que fez história e segue fazendo, né, com várias vitórias em premiações de grande porte, várias apresentações em festivais de grande porte global, né? E que assim, por mais que tentem diminuir aí o que a Anitta tá fazendo, principalmente aqui no Brasil, fica difícil, né, a gente concordar com essa galera aí que tá tentando jogar lá pra baixo, é o brasileiro, né? E a sua velha síndrome de vira-lata e de cuspir na cabeça da galera aqui que faz sucesso, né? Ela tá sendo cada vez mais ovacionada aí no resto do mundo, né? Nas outras partes do mundo. E só aqui no Brasil que a gente ainda tem essa birrinha com ela. E ainda eu falo uma coisa, eu ouvi outros discos de música que tem essa veia mais latina, né? Esse apelo latino. E eu acho que foi um dos que eu mais gostei. Eu ouvi aquele disco do Bad Bunny, acho que é Um Verano Sem Ti, que é o disco mais ouvido do ano, é o recorde atrás de recorde. Eu vou falar que eu não achei nada demais, sério mesmo. Já esse da Anitta aqui, eu achei bem legal. Outro que fez muito sucesso esse ano foi o Motomami, né, da Rosalía. Achei legal, mas eu ainda gostei mais ainda do Versions of Me, que tem uns funk lá no meio. Tem até o Mr. Catra falecido já, né? Tem até a voz dele ali no meio. Mas é bem legal o disco da Anitta, Versions of Me. Poderia ter só caprichado um pouquinho mais na capa, né? Que tem umas coisas ali meio estranhas, ali, uns recortes meio estranhos, uns Photoshop meio estranhos. Mas enfim, o disco, enquanto qualidade sonora, eu achei bem interessante, foi uma grande surpresa. Uma grande surpresa que eu tive também com a música pop esse ano veio logo no começo do ano, com o disco da RuPaul, sim, da RuPaul. Sabe aquela RuPaul's Drag Race? Então, o disco dela chama Mamaru, não sei se é Mamaru ou Mamaru, enfim. É o 14º disco aí, talvez, da drag queen mais famosa dos Estados Unidos e do mundo, né? O lançamento desse 14º disco dela veio junto com o lançamento da 14ª temporada do reality show, né? RuPaul's Drag Race. E eu vou falar que eu me diverti um bocado ouvindo esse disco aqui. Também não esperava nada, não conhecia. Quando começou o ano, né, eu já peguei alguns lançamentos ali pra ouvir. E eu vi na lista que eu peguei que tinha um disco da RuPaul, e como não tinha muita outra coisa pra ouvir, eu falei, ah, vamos aqui de RuPaul e vamos ver qual que é. E eu me diverti bastante, eu gostei do jeito bem característico que ela canta, né, e a mistura do rap com a música eletrônica ficou bem legal mesmo. Foi aí as grandes surpresas pra mim, que não entraram no top 10, né, porque vai ter no top 10 mais umas outras surpresas que eu vou mencionar lá. Mas eu gostei também do disco da Lizzo, o Special, tava até no meu top 10, mas conforme foi saindo mais coisas, ele foi descendo. O disco do Kendrick Lamar também achei bem interessante, o Mr. Morale e The Big Steppers. Não gostei tanto assim a ponto de jogar na lista, porque ele é muito longo, se eu não me engano é até um disco duplo, ele poderia ter dado uma enxugada ali. Às vezes o pessoal do rap, o público dele, gosta assim de discos mais compridos, né, com uma duração maior, mas eu, apesar de ter gostado de algumas coisas que eu ouvi, eu achei ele bem extenso, né, bem cansativo. E duas cantoras que eu passei a ouvir um pouquinho mais esse ano aqui, a primeira delas, a Aurora, lançou o disco The Gods We Can Touch. Eu achei legal, mas eu acho que eu criei uma expectativa ali, que na hora que eu fui ouvir não correspondeu tanto, mas é um disco legal. Tem a Cure For Me, que eu já conheci, acho que foi um single que saiu antes, e que eu acho bem interessante, tá na minha lista de melhores do ano, de músicas favoritas do ano, né. Mas o disco em si, eu tava até achando que ele ia entrar no top 10, mas acabou ficando aqui nas menções honrosas. E a Alessia Cara, que eu descobri assistindo o Lollapalooza, achei uma cantora bem interessante. Ela lançou o Seasons Change, que eu achei bem legal também. Não entrou no top 10, mas vale mencionar. Foi um ano com discos, né? Aí da Rosalía, como eu falei, Motomami. Teve o The Weeknd com Down FM, que é um disco legal. Também foi um dos primeiros que eu vi. Eu lembro que saiu bem no comecinho do ano, mas não me pegou tanto a ponto de estar aqui no top 10. A Taylor Swift também lançou o Midnights, aí grandes lançamentos do ano, né? Teve agora a SZA com o SOS também, mas foram discos assim que eu ouvi e não me pegaram a ponto de eu querer ouvir de novo, ter alguma música ali que me chamou a atenção, como foi com esses mencionados. Até o Hairstyles mesmo, eu sempre defendi muito, acho que os dois primeiros discos do Hairstyle são bem incríveis mesmo. E eu criei uma expectativa aqui com o Harry's Home, né? Que foi o disco dele aí desse ano. E eu gostei assim mais só daquela As It Was, né? Uma música bem interessante aí desse ano aqui e do Hairstyle. Mas não gostei tanto do disco assim no geral, como eu tinha gostado do Fine Line e do primeiro disco lá. Então ele acabou não entrando aqui. Mas você aí de repente pode ouvir aí na sua casa e gostar. E o que eu realmente fiquei um pouco triste assim, por causa de criar expectativa, que foi uma, vou dizer, uma grande decepção, mas não me pegou de jeito nenhum assim, foi o Dance Fever da Florence The Machine. Sei que tem uma galera que gosta bastante aí. Eu gosto muito dos primeiros discos da Florence, acho bem legais mesmo. Acho que o último talvez não me pegou tanto, o último antes do Dance Fever, né? E o Dance Fever eu fui ouvir, não desceu legal pra mim. Coloquei na decepção aqui, mas talvez na decepção por causa que eu criei expectativa. A maldita da expectativa. Não criem expectativas, jovens. É muito perigoso. Vamos subir a trilha então. Pra entrar no nosso top 10 aqui, eu quero trazer uma cantora que já esteve na minha lista de melhores do ano, né, favoritos do ano em 2021, que é uma cantora até que nova, né, que é a Ashe, com o seu disco Ray. Vai subir a trilha aí e eu já volto. Aqui temos a cantora Ashe com seu disco Ray, que é o segundo álbum de estúdio dela, né? Eu descobri a Ashe lá em 2021, quando ela fez uma música junto com o irmão da Billie Eilish. Eu achei muito legal a parceria dela com o Phineas, né? E fui ouvir o trabalho dela. Por sorte, comecei a ouvir logo ali quando saiu o primeiro disco dela, o Ashlyn, né? Que eu achei muito legal também, foi um dos meus favoritos do ano, se eu não me engano. Tava lá na minha lista talvez em terceiro ou em segundo lugar, se eu não me engano, e fui ouvir esse disco aqui com uma certa expectativa, não minto, e de primeira não me pegou tanto, mesmo com os singles, né, que foi saindo antes do disco, que eu acho muito bom, você já ia ouvir o álbum conhecendo alguns singles, porque você já está familiarizado com o disco, não me pegou tanto, né? Esse disco aqui ele tem fortes influências aí de jazz, tem uma coisinha ou outra ali de rock, talvez um pouquinho de southern, de country, tem pouca coisa assim, mas não me pegou tanto. Só que eu fui reouvir ele, nem tava no meu top 10, aliás, assim, de primeira, mas eu fui reouvir ele algumas vezes assim e eu percebi que as músicas ficaram na minha cabeça, eu fui cantarolando junto. E você ouviu já, né, pelo menos aqui o episódio sobre os discos de rock, eu falei que isso pra mim é um baita de um fator, né? Mesmo sem eu ter gostado do disco, algumas músicas colaram na minha cabeça e eu tava cantarolando ali em outras audições. Então, quando eu fui reouvir, eu já tava, né, parecia que eu tinha gostado. Falei, será que eu gostei? Eu me enganei na primeira vez? Então aí, quando eu fui fazer ali a triagem final pra ver quem que ia estar nesse top 10, eu tive que colocar a Ashe com o seu disco Ray, que é muito legal, assim, se você, dependendo do estilo de pop que você gosta, acho que é difícil chamar esse disco de pop, mas vamos colocar ele no pop, né? Não é aquele pop chiclete comercial, mas é muito bem feito. Como eu falei, tem um pezinho ali no jazz, tem umas coisas bem interessantes, tem umas guitarras, tem uns solos, é bem legal. E a voz dela é muito bonita, ela canta muito bem. E então acabou aqui no meu top 10 aqui o disco Ride da Ash. Músicas que eu gostei, que eu indico. Se você não quiser ouvir o disco inteiro, aliás, esse é o primeiro programa que você está ouvindo aqui, né, sobre meus discos favoritos deste ano aqui, que eu espero fazer mais oportunidades aí. Eu vou falar, citar algumas canções, caso você não está com tempo de ouvir o disco inteiro, ouve aí Another Man Jeans, acho que é uma música legal. Happy, é Happy, ó. Hope You're Not Happy, On My Own, né, que é OMW só, e a Angry Woman, foram músicas desse disco aí que eu trago como destaque. Se você não quiser ouvir inteiro, aconselho que você ouça inteiro. Se você não quiser ouvir inteiro, essas músicas aqui eu acho bem interessante. Vamos para nossa nona posição, que vem com um cara que também já teve em outras listas minhas em anos anteriores, que é um bluesman fantástico, que seu pseudônimo, né, é justamente Fantastic Negrito, com o seu disco White Jesus Black Problems. Sobe a trilha aí, eu já volto. Jesus Black Problems é o quinto disco desse artista aqui, que ele é fantástico, né, fazendo jus aí a seu nome artístico. E simplesmente o Fantastic Negrito, né, recebeu aí 3 Grammys pelos seus 3 discos anteriores. Vai vendo se o cara é gabaritado, né? E com certeza ele vai mais uma vez aí forte para essa disputa. Se ele entrar aí com o White Jesus Black Problems, se eu não me engano, foi indicado. Não verifiquei essa informação, poderia ter verificado. Não verifiquei, mas eu acredito que ele está indicado. Esse disco aí é lá de 3 de junho, né? E, cara, é um disco em alto nível aí desse bluesman moderno, maravilhoso. É um disco muito blues, né? Já que ele é um bluesman. Só que também tem bastante jazz, tem um pouco de ali R&B, tem soul music, né? E tem momentos ali, principalmente acho que nessa música que tocou aí no começo deste bloco aqui do Fantastic Negrito, que você tá ouvindo de fundo aí, a Highest Bidder, me lembrou um pouco ali da psicodelia dos Beatles ali, naquela época mais psicodélica. Eu acho que não só nessa, mas tem uma outra também que eu ouvi que eu fiquei assim meio, cara, que negócio psicodélico é esse, que doideira, hein? Assim que eu ouvi esse disco, a primeira vez que eu ouvi, eu já sabia que ele ia estar aqui nessa lista aqui de final de ano, nesse top 10 aqui, que realmente é bem bom esse disco aí. Músicas que eu indico é pra você ouvir: a Venomous, Dogma, a High Spider, né, que tá tocando de fundo ali, e a Oh Betty. Mas vai ouvir o disco todo, porque o trabalho desse cara é sensacional, muito bom mesmo. Em oitavo lugar aqui, vamos subir a trilha, que a gente vai ouvir um pouquinho de Bastille, o disco Give Me the Future, que tá aqui na oitava posição. Feels like we danced into a nightmare. We're living 1984. If doublethink's no longer fiction, we'll dream of Huxley's island shores. Waking life, it lets us down. Esse disco aqui, né, o Give Me the Future do Bastille, e o próximo, né, que eu vou falar, ao contrário do Fantastic Negrito, né, que eu mencionei agora há pouco, eles foram entrar na lista aqui quase no fim do processo aqui de escolha para os melhores do ano. É o Fantastic Negrito, na hora que eu ouvi, eu já coloquei ele no top 10 ali, que eu sabia que ele ia estar aqui, mas esses dois próximos aqui não, entrou no finalzinho. O Bastille, eu já conhecia de nome, né, já fazia uma ideia de quem que era, mas essa aqui foi a primeira vez que eu parei de fato, assim, para ouvir um disco inteiro deles, e não vou mentir que eu gostei bastante, tanto que tá aqui na oitava posição. Um pop mais dançante, mais que lembra um pouco talvez Imagine Dragons, talvez, só que sem tanta emoção, né, porque o Imagine Dragons parece que o cara tá cantando chorando, né, o Bastille já é uma coisa mais dançante, mais um pop mais comercial e tal. E o Give Me The Future é o quarto disco deles, né? É uma banda aí de indie pop, né? Talvez podemos chamar assim. E apesar de eu ter ouvido só agora, no final do ano, ali mais ou menos entre novembro, finalzinho de novembro e começo de dezembro, esse disco é lá do começo do ano, de 4 de fevereiro, né? Tanto que já saiu até uma versão deluxe aí, com 9 faixas novas. E é um disco que me divertiu bastante. E como eu falei, eu ouvi a primeira vez, achei ok, falei... Não sei se eu vou colocar, não sei se eu vou. Só que quando eu fui reouvir, né, pra fazer essa lista, já tinha umas coisas ali que eu tava cantarolando junto. Eu falei, opa, isso aqui pegou, hein? Isso aqui pegou. Então tem umas músicas aí que eu achei bem interessante. A Thelma plus Louise, Back to the Future. Give Me the Future, né, a faixa título é bem legal. E a Stay Awake do Bastille. Se você tem algum preconceito com Bastille, eu sei que tem alguma galera aí, que é aquela mesma galera que ignora um pouco do Imagine Dragons também. Tem uma outra que eu tô tentando lembrar pra citar aqui, mas não tá vindo na minha mente agora. Mas enfim, o Bastille é dessa galera aí que meio que sofre um pouco preconceito aí, mas coisa boba. É bem legal o disco, compensa aí você dar uma conferida no Give Me to the Future, Give Me the Future, né? Do Bastille, nosso oitavo colocado. Agora em sétimo lugar tem mais uma surpresa desse ano aqui, mais uma agradável surpresa desse ano aqui, que é o disco If My Wife Knew I'd Be Dead, da C-Matt. Vamos ouvir um pouquinho aí da música que eu mais gostei desse disco aqui, eu já volto. Que eu acabei de falar, um nome extenso, né? If My Wife Knew I'd Be Dead é o disco de estreia da cantora irlandesa de country pop Sierra Mary Alice Thompson, ou simplesmente CMAT, que eu já vi uma entrevista dela própria falando C-Matt, né? O disco ele tem uma mistura aí muito legal de pop com música country, né? E a voz dela é bem marcante, assim, eu ouvi já de cara, gostei muito. E foi outro disco que, apesar de ser do começo do ano, né? Em alguns lugares eu vi que ele foi lançado em fevereiro, em outros eu vi que foi no começo de março. Eu só fui ouvir ele agora em dezembro. E eu gostei muito, saí bem empolgado da audição. Inicialmente eu não sabia, né? Se eu colocar ele na lista, gostei bastante, mas falei, peraí, preciso dar uma analisada nas outras possibilidades. Mas não teve jeito. Conforme eu ia ouvindo ele, né? Mais vezes eu ia gostando cada vez mais. E já coloquei um monte de música ali na minha lista das favoritas de 2022. A faixa aí que você tá ouvindo de fundo, I Don't Really Care For You, foi direto assim. Já gostei de cara, falei, não, opa, essa aqui tem que ir para minhas favoritas. E aí depois veio outras, né? Conforme eu fui ouvindo, além da I Don't Really Care For You, a Nashville também achei muito legal, também coloquei lá na minha playlist. E a Groundhog Day também, aí tá na minha playlist. Gostei muito desse disco, quase que ele pegou uma posição melhor aqui, tanto que foi muito difícil fechar esse top 10 aqui de pop. O de rock foi mais fácil, de música aqui do Brasil também, bandas nacionais, eu acho que foi um pouco mais fácil. O de pop foi o mais difícil, porque teve umas coisas bem interessantes que eu fiquei bem balançado. Esse disco, na hora que eu ouvi ele, eu falei, putz, agora onde que eu vou selecionar? Onde que eu vou colocar esse disco aqui, que ele é muito legal? Vão ouvir se você gosta de uma música que foge, né, daquela veia comercial. Eu acho que pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu esteja um pouco enganado, mas eu acredito que esse disco ele foge bem. Desses que eu falei até agora, acho que o mais comercialzão mesmo é o Give Me The Future, do Bastille, porque a C-Matt, né, o Fantastic Negrito e a Ash já fazem uma coisa um pouco menos comercial, é comercial, mas nem tanto. A alguém que começou a fazer um negócio mais comercial esse ano aqui foi a Rina Sawayama com seu Hold the Girl, que está aqui no sexto lugar. Sobe a trilha aí, eu já volto. Disco da cantora, que é meio japonesa, meio britânica, que tem um nome difícil que eu posso até me embolar pra falar aqui, que é a Rina Sawayama, né? Ele foi lançado lá em 16 de setembro, e eu acho que foi assim, uma evolução bem interessante do primeiro disco dela, né? Que é lá de 2020, que eu tinha gostado bastante, e que é um disco que ele é bem assim, experimental, fora da caixa, é um negócio bem diferente. Esse daqui, ele já vai pra um lado mais comercial, assim, mas que é um comercial que é bem feito, né? Não é um comercial de qualquer jeito, como teve algumas coisas que eu ouvi esse ano aqui, que foi bem difícil de engolir. Esse aqui, não, ele é comercial, mas ele é bem interessante. E também tem uma coisa que a gente tem que falar aqui, né? Que o moleque tem a voz parecida com a da Lady Gaga. A faixa título, por exemplo, se você chegar desavisado de quem tá cantando, você vai achar que é a Lady Gaga, porque parece muito. E a Rina Sawayama já disse que a Lady Gaga tem uma puta influência aí na carreira dela. E se eu não me engano, a Rina participa do Dawn of Chromatica, né? Que foi o álbum de remix aí feito por vários artistas para o Chromatica. Se eu não me engano, a Rina está lá. E a voz dela parece muito com a Lady Gaga. E não é ruim, né? Porque se você parece com alguém que é muito bom, que bom, né? Você parece com alguém que tem tanto talento. Músicas aí que eu gostei desse disco, a Hold the Girl, né? A faixa título, que parece muito a Lady Gaga. Eu achei fantástica. A Imagining, Frankenstein, To Be Alive e This Hell. This Hell acho que foi o primeiro single, se eu não me engano, desse disco aqui, que é bem interessante. Nosso DJ e nosso DJ aí subir a trilha. A gente vai ouvir mais um pouquinho aí de Rina Sawayama e depois a gente entra no nosso top 5 aí dos meus discos favoritos de 2022. A gente já vai abrir o top 5 com ninguém nada, ninguém menos que Blackpink com seu Born Pink. Não sai daí que eu já volto. Feminino de K-pop, sensação da atualidade, Blackpink. lançado em 16 de setembro, foi mais um disco do grupo a ter grande êxito comercial aí, não só no seu país de origem, né, a Coreia do Sul, mas também dessa vez aí se saiu muito bem aí nos principais charts do mundo, né, na parada britânica e na parada americana. O Born Pink fez a Blackpink aí se tornar o primeiro grupo feminino de K-pop a conquistar o topo da Billboard 200, além de se tornar o primeiro disco de um grupo feminino a chegar no topo da parada desde 2008, né, quando o grupo Dance Kane conquistou o posto. Assim como nos Estados Unidos, lá no Reino Unido, o grupo também se tornou o primeiro ato feminino de K-pop a conquistar o topo das tabelas. O disco ainda conquistou o topo aí das tabelas em Portugal, Croácia e no Canadá, além de ser também o top 3 em outros 10 países, né? Só na Coreia, né, foram mais de 2 milhões de cópias vendidas em apenas 2 dias, né? Uma marca sensacional para um grupo e para um disco tão sensacional quanto. Eu ainda acho que esse disco ele não é melhor que o álbum anterior, né? O The Album, né? A estreia delas com o álbum completo. Mas ele é muito bom também aqui nesse disco. Elas mudaram um pouco ali. Não que no The Album já não tinha umas coisas bem fora da caixa. Eu lembro que tinha uma música que tinha até uma cuíca. Mas aqui tem umas guitarras, tem uns violinos aqui, umas coisas bem interessantes para mim, né? Como eu falei, não é melhor que o The Album, mas ainda assim é muito bom. Não tava no meu top 5, mas eu fui reouvindo ele e fui gostando cada vez mais aí. É mais um disco da Blackpink, que é bem rapidinho, né? Dá tempo ali, você consegue ouvir duas vezes seguida, se você sentar pra fazer alguma coisa, se estiver lavando uma louça, lavando um banheiro, fazendo uma atividade, alguma coisa assim, ele passa rapidinho. Eu vou falar algumas músicas aqui que você pode ouvir, se você não quiser ouvir o disco inteiro, mas ele tem acho que nem 30 minutos, então dá pra ouvir ele inteiro, né? É quase que um EP isso aqui, mas eu acho que isso, pro público-alvo delas, né, que são os jovens, é muito bom, porque o jovem não consegue prestar atenção em nada que tenha mais de 30 minutos, então, né, elas estão certas em fazerem isso. Gosto muito de Pink Venom, High to Love, uma das minhas favoritas aí de 2022, que foi para minhas playlists, Shut Down. O quarto lugar de hoje, vamos subir a trilha aí e ouvir um pouquinho de Charlie XCX com seu disco Crash. What you want? I ain't got it. What you want? I ain't got it. What you want? I ain't got it. I don't know what I got a tendency to run away. Don't know why I'm always pushing for a sweet escape. Even though I feel so close, I just don't control how I feel. And I got it before you need to breathe, but sometimes I need all night. Shapes. Now when the morning comes, I'm sorry. I stay till you're honestly. I can't change, can't change. What you want? Disco da cantora inglesa Charlie XCX e o seu último disco aí com contrato lá com Atlantic Records. O álbum ele foi lançado em 18 de março e quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei um disco ok, um disco legal, porém me deparei mais uma vez com aquele caso, né, onde as músicas misteriosamente grudam na minha cabeça, mesmo sem eu achar o disco tudo isso. E quando eu fui reouvir, né, pra fazer essa lista final aqui, eu já tava cantarolando umas músicas, eu falei, opa, como assim? Como assim? Eu vou ouvir de novo. E aí eu cantarolava mais músicas. E pra mim, acho que isso é um ótimo sinal do que funciona, né, pra um disco me conquistar. O Crash, ele tem várias influências do pop aí dos anos 80 e 90, e a Charlie cita aí como maior influência para esse disco a Janet Jackson. Além de citar o filme de 1996, que tem o mesmo nome, né, que é do diretor David Cronenberg, como influência para a estética dessa era aqui, da era Crash, né? O disco é o seu maior sucesso até o momento, sendo que ele ficou no topo das tabelas na Austrália, Irlanda e no Reino Unido, né? Além de conquistar os seus primeiros top 10 aí na Nova Zelândia e nos Estados Unidos. O disco ele já apareceu em diversas listas, né, de melhores do ano ali, além daqui do Já Ouvi Esse Disco, é lógico. E vale, acho que, mencionar aí as boas posições que ela obteve no The Independent, que foi um quinto lugar, na Loud and Quiet, que ficou em quarto, assim como aqui no Já Ouvi Esse Disco, e na DIY Magazine, ela ficou em terceiro lugar com o Crash. E ainda foi citada em listas como a Pitchfork, NME, na Billboard e na Rolling Stone. Músicas aí que eu gostei desse disco para você conferir, se você não quiser ouvir o disco inteiro, a Crash, New Shapes, Lightning e a Beg For You, que tem participação da Rina Sawayama, que já foi mencionada agora há pouco. Vamos subir o som mais uma vez, porque o nosso terceiro lugar é a medalha de bronze nesse episódio aqui dos meus 10 discos favoritos do ano. Vai, talvez, para minha grande surpresa, da música pop, o Crash da Charlie XCX já foi uma surpresa agradável, mas na sequência tem talvez a minha maior surpresa desse ano aqui, que foi o disco Pompeii da Kate Le Bon. Fica aí, já volto. Disco da cantora galesa, que não só escreveu as canções e as cantou, como também produziu ela mesma o disco. É incrível, só que ela ainda vai além. Ela não só escreve, né, canta, produz, como também toca guitarra, baixo, piano, percussão e ainda fez aqui, né, os sintetizadores do disco. Isso sim que é uma artista completa que faz o seu corre. Quando eu ouvi esse disco pela primeira vez, que eu tava pesquisando os discos de música pop lançados nesse ano aqui, eu vi a capa, achei meio estranha, a mulher meio freira, assim, uma capa meio mal, a foto meio mal tirada, meio estranha, aquilo me causou alguma coisa, né? Eu falei, vou ouvir. E da primeira vez que eu ouvi, eu já fiquei muito impressionado, né? Esse disco, ele não é um pop chicletão, como alguns discos já citados aqui, né? Até como da própria Charlie XCX, que eu acabei de falar, né? Ele é um disco que ele vai, faz alguma coisa mais semelhante, assim, um jeito de cantar, meio próximo, talvez, da Lana Del Rey, talvez do começo da Billie Eilish, né? Um pouco da Aurora também, que, apesar de flertar com essa veia mais comercial, né, em alguns momentos, essa veia mais feliz, mais um pouco negócio de tocar em rádio, ainda assim fazem um som que é quase melancólico e triste, né, com alguns lampejos de felicidade ali. Como acontece aqui, por exemplo, na faixa Harbor, que tá tocando de fundo aí, que abriu esse bloco aqui da Kate Le Bon, que se você for comparar Harbor com outras músicas do disco, ela é bem mais good vibes, né, bem pra cima, mas bem assim, good vibes pero no mucho, mais ou menos, né? E não é o tipo de música que eu consumo frequentemente. Eu ouço algumas coisas, mas não é sempre que eu ouço esse tipo de música aqui. Só que depois que eu comecei a ouvir muito a Billie Eilish, né, principalmente o primeiro disco, eu passei a dar mais atenção para esse tipo de música e vou falar que poucas artistas me pegaram como essa aqui me pegou com esse disco, que eu fiquei hipnotizado, não vou mentir para vocês. Em alguns lugares eu li aí que esse disco ele é influenciado muito forte pelo art pop, não o art pop da Lady Gaga, mas o estilo art pop, né? E também tem forte influência aí do city pop japonês. Ouvir esse disco foi algo bem hipnotizante. Logo na primeira audição, ele veio aqui pro meu top 3. Sensacional, lembro que eu mandei para alguns amigos, eu falei, cara, escuta isso aqui, olha que negócio diferente, que negócio gostoso de ouvir, né? E apesar de ser um disco bem mais melancólico e cadenciado em sua maior parte aí, ele me conquistou pelo trabalho instrumental, né? E pelos efeitos aí, que são bem marcantes. E eu lembro que eu ficava ouvindo e eu tava até da última vez que eu ouvi, eu tava escrevendo algumas coisas, eu falei, pronto, acabei de escrever, vou ouvir outra coisa agora. Eu não consegui, eu tive que ouvir até o final, porque ele vai te prendendo, né? Aquela sonoridade é bem interessante, casa muito bem com a voz assim arrastada e carregada da cantora. Com certeza, acho que foi a minha maior surpresa, pelo menos de pop aqui, desse ano. É muito legal. Se você não quiser ouvir o disco inteiro, né, como eu falei, ele é mais carregado, mais devagar, mas ele é bem interessante. Escutem aí a Dirt on the Bed, Moderation, French Boys, Harbor, acho que é a minha favorita aqui desse disco, e Running Away. São músicas muito legais do Pompeii, da Kate Le Bon, discaço aí de 2022. Na sequência, medalha de prata, o segundo lugar aqui vai pra Mo, com seu disco Motordrome. Sobe a trilha aí, DJ. Da cantora dinamarquesa Mo, né? Nome estranho, M-O com os encortado. Eu conheci ela escrevendo a retrospectiva musical, né? Que teve aqui na quarta temporada. E eu lembro que eu tava escrevendo sobre a Lana Del Rey e esse nome estranho apareceu, né? Esse nome com um ozinho, com um O ali com a letrinha cortada. Apareceu, fiquei curioso. Eu falei, nossa, que é essa menina aqui? Deixa eu pesquisar, nunca ouvi falar. E o ano era 2021, né? Ela havia lançado alguns singles para esse disco aqui. E eu fui fisgado logo de cara. Já saí seguindo ela em tudo quanto era rede social. E eu descobri que este disco estava para ser lançado. Então eu falei, opa, peguei ali na hora certa que tá vindo coisa nova aí. O disco é lá do comecinho de 2022, né? 28 de janeiro. E provavelmente foi um dos poucos desse ano aqui, talvez dessa lista, desse top 10... Foi o único que eu fiquei esperando ali, né? Fiz vigília ali no Spotify para na hora que ele saísse, eu já ouvi ele na primeira hora de lançamento. E assim que eu ouvi ele, eu já sabia que ia estar no meu top 3. Até como eu falei, já tinham alguns singles lançados. Então eu já fui ouvir o disco bem familiarizado com ele. Isso ajuda muito para mim contar muito ponto aqui para colocar o disco na lista. Eu gosto muito do jeito característico, né, da Mo, dela cantar, né, como por exemplo em Kindness, Live to Survive e o Spin, e a mistura de música eletrônica também é muito bem feita aqui, né, não fica uma coisa assim que te incomoda, porque ele não é 100% de música eletrônica, ele tem ali, tem o pop, tem os instrumentos mais característicos, como o violão, tem guitarra, mas é uma mistura que acontece muito bem feita, pelo menos pra mim, não me enjoou, porque eu acho música eletrônica legal, mas depois de muito tempo tocando, me enjoa. Aqui não, aqui eu achei o resultado bem interessante. E apesar da Mo não ser uma cantora mainstream, né, passar longe de alguns recordes que eu já citei hoje aqui, de topo de tabela e tudo mais, lá na terra natal dela, o disco ficou em nono lugar nas paradas, e ela fez uma turnê de divulgação aí do disco, que passou pela Europa, Estados Unidos e México, com quase 30 shows entre fevereiro e novembro. E eu adoraria ver um show da Mo ao vivo, que tem umas músicas bem legais, as minhas favoritas aqui desse disco. A Kindness, Will Spin, Live to Survive é uma das minhas favoritas aqui desse ano. Goosebumps, New Moon e Brad Pitt são músicas bem legais desse disco aqui, o Motor Drum da Mo. E agora a gente vai subir a trilha com o primeiro lugar, né? Esse disco que eu acredito que foi unanimidade, pelo menos em quase todos os lugares que eu vi melhores do ano. Esse disco tava ali fácil no top 3, que é Renaissance, da Beyoncé. This a reminder. Aí da Beyoncé, que é a primeira parte de uma trilogia que ela pretende lançar, né? O Renaissance Act 1, e é o primeiro disco de inéditas dela desde o Lemonade lá de 2016. Fazia tempo que ela não lançava nenhum disco de inéditas. Esse disco ele foi feito durante a pandemia, né? E ela queria reviver o espírito dos clubes de dança. E o disco ele é feito de uma forma, né? Ele é montado de uma forma ali que parece que tem um DJ tocando e ligando cada faixa, e isso aí ele me ganhou muito, né? Porque você fica preso no disco, acaba uma música, já começa outra, acaba uma, já começa outra. Muito legal isso aqui que ela fez nesse disco, que é bem semelhante, acho que o que tem no Down FM do menino The Weeknd, que só que é mais puxando para um lado radiofônico, mas que tem uma característica bem semelhante. E assim, eu só tenho uma coisa a dizer, coitado de quem for disputar contra essa mulher no Grammy Awards, né? Porque ela recebeu 9 indicações, simplesmente, né? Acho que foi a mais artista que mais teve indicações. E eu tenho certeza que desses 9 aí ela vai levar tranquilamente a maioria, porque esse disco ele é simplesmente fantástico, né? A Beyoncé, além de querer trazer esse espírito do clube de dança, né? Ela quis trazer o espírito da dance e disco music lá dos anos 70. E ela homenageou aí diversas pessoas pretas, pioneiras, né, nesses estilos aí, e ela fez essas homenagens através de uma grande lista de samples, né, desses nomes que ela colocou. Se eu não me engano, teve uma outra música que até deu problema, né, e ela precisou mexer ali no álbum. Se eu não me engano, o álbum teve modificações nas plataformas de streaming, mas ela quis fazer uma grande homenagem aí ao povo preto da música, que começou tudo isso lá atrás. O disco ele estreou direto no topo da Billboard 200, se tornando o 7º trabalho da cantora consecutivo a fazer isso. Se você está prestando atenção no que eu falei, eu sei que a minha voz é chata, é difícil de prestar atenção, mas esse aqui é o 7º disco da Beyoncé, ou seja, ela está 100% na Billboard 200, estreia um disco e já vai pro topo. Essa mulher realmente é um fenômeno. Esse disco, ele saiu lá em 29 de julho, e eu lembro que eu ouvi já na primeira semana que saiu, e na hora que eu terminei de ouvir, eu já coloquei ele no primeiro lugar da minha lista, e não saiu mais, porque é muito bom. Se você não ouviu, vai ouvir. O Renaissance, ele já foi nomeado aí por diversos veículos, né, como The New York Times, Los Angeles Times, o Entertainment Weekly e a Rolling Stone, e também agora já ouviu esse disco, como o melhor disco do ano, além de ter sido aclamadíssimo aí pela crítica durante todo esse ano de 2022, né? O Renaissance, ele teve o recorde de álbum feminino mais ouvido em um único dia no Spotify. Foram 43 milhões de plays em um dia só, que é absurdo. E mais tarde ele foi superado pelo Midnight, da Taylor Swift, que eu vou falar aqui, não chega nem aos pés do Renaissance. Mas a Taylor Swift é uma fanbase muito grande, então, né, em questão de números, ela sempre vai ficar na frente. Mas a Beyoncé, em questão de qualidade, põe a Taylor Swift no chinelo, põe no bolso, não tem jeito. Músicas aí que eu gostei muito desse disco: I Am That Girl, Cozy, All Up Your Mind, que é, nossa, sensacional essa música. E a minha música favorita de pop desse ano, que a gente vai ouvir pra fechar este episódio de hoje, que é Break My Soul. Lá no programa de rock eu falei que a minha música favorita do ano foi Kaiserian, do Ghost, entre todas, né? E talvez a segunda seja Break My Soul. Realmente gostei muito dessa música. A primeira vez que eu ouvi ela, por incrível que pareça, foi no rádio, não foi nem no disco. Eu tava no carro e tava tocando do rádio, e eu ouvi e falei, nossa, que música da hora, que música interessante e tal. E foi aí que eu fui ouvir o disco inteiro ali, ainda na semana de lançamento, não no mesmo dia, mas na semana. E essa música me pegou demais, Break My Soul, que a gente vai ouvir para terminar o episódio de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado da minha lista, espero ter atiçado a curiosidade de vocês. E vão lá nas redes sociais do podcast, né? Arroba já ouviu o disco no Twitter e arroba já ouviu esse disco no Instagram. Comentem aí quais foram seus discos favoritos de música pop desse ano aqui de 2022. Teve muita coisa legal. Segue a gente lá, se puder dar uma ajuda financeira pra gente, padrim.com.br/ já ouviu esse disco, ou através do Pix, que é o meu e-mail, danilodealmeida22, conto com vocês aí pra dar essa força pra gente. E amanhã tem aí meus discos favoritos aqui de bandas do Brasil, né, do nosso querido Brasil. Fiz uma lista, tem músicas, discos e bandas sensacionais nessa trilogia de episódios aí dos meus discos favoritos de 2022. Então é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigado de verdade. Se você é novo, segue a gente, vai ouvir os outros episódios. Esse aqui ficou um pouquinho mais comprido, né? Afinal, falei de um monte de disco, mas geralmente a gente tem episódios mais curtos, né, para você poder ouvir rapidinho, para você poder matar rapidinho. Então, muito obrigado se você ficou até aqui. Fiquem aí com Break My Soul e até mais com essa trilogia de episódios aqui dos discos favoritos. Valeu, tchau! Sleeping real good at night. The queen's in the front and the dom's